Paulo Produções, Carlos Pizzitini, meu patrão. Mascote gravação. Ó, sucesso aqui, papai, ó. E tá todo mundo dizendo, tá na hora de casar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Tô dizendo que o chefe tem que se aposentar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus viotinhos, sem minhas cachaças. Aliança tá no dedo, só se for pra abrir garrafa. Ô, dada, pai! Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pegar só uma se eu pego o Brasil inteiro? Alô, Ivete, Torre, Lua de Macaé e seu chefe do piseiro, tamo chegando. Dizendo tá na hora de casar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus virotinhos, sem minhas cachaças. Aliança tá no dedo, só se for pra brigar garrafa. Ô, nada. Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pega só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, tava solteiro, pra que pega só uma se eu pego, vai. Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pega só uma se eu pego o mundo inteiro? Se namorar fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pega só uma se eu pego o mundo inteiro? Seu chefe do piseiro, a barra do céu de soma do pra todo o Brasil, papai, estou no raio. Passou de gravações.